o caminho é seco, sem sacar que o seco é o sol. Sem sacar que algum espinho seco secará. É água que secar, será um tiro seco, secará o seu destino. Obrigado, gente.